pressão negra na área, falando a real. Aqui dois pretos de rocha, que não é pagar pau. Falamos da nossa área, de várias quebras fudidas. Falamos da Zona Sul, a nossa área querida. Zona Sul é nossa área, da qual vamos falar que os problemas por aqui. A tendência é piorar e a cada dia que se passa não dá para aguentar. Os políticos estão por dentro, mas não querem ajudar. Pois pra eles tanto faz, não querem nem saber. Pois pra eles tanto faz, e a gente vai morrer. E a nossa classe baixa vai vivendo como pode a cada dia no buraco. No buraco, véi. Sem ter o que vestir, sem ter o que comer. Se utilizando do tráfico para sobreviver. Eles não tão nem aí para o que eu vou falar. Eles querem é curtir, fumar e traficar. Tem gente velha, e aí tem gente de menor. Tem moleque de 8 anos enfiando a cara no pó. A nossa área é assim, está difícil de mudar. Pois as drogas e os vícios faz os manos se matar. Eu disse, a nossa área é assim, está difícil de mudar. Pois as drogas e os vícios faz os manos se matar. Zona Sul é nossa área, pode crer então. Zona Sul é nossa área, pode crer irmão. Zona Sul é nossa área, pode crer então. Novamente falando, tentando te explicar. É essa realidade que nós temos que enfrentar. Se os homens te pegarem, se você está no sal, o bicho pega mesmo e é essa a real. Me pega, me batia, leva pro delegado. E no dia seguinte está você no cadeado. Minha mulher e minha mãe vai lá me visitar. Levaram um rango para eu comer e um pano para eu trocar. Passou uma semana, eles veio te soltar. Sem flagrante em cima, não deu pra incriminar. Eu saio de boa, continuo na moral. Não saí na TV, muito menos no jornal. Eu saio, eu tô livre, eu continuo a trabalhar. Vendendo meu produto, tentando escapar da garra dos homens que tentam me pegar. Só que eu tô de boa, sem flagrante em cima. Eu tô na minha área, você está na sua esquina. Chegou um camarada fazendo um avião. Esse cara é pilantra, esse cara é ladrão. Mas não tem nada a ver, porque eu quero é vender. Meu produto é do bom, pode crer que vai voltar. É do Paraguai, aqui é preto tipo A. Comprou uma vez, vai virar freguês. Mas fica esperto que não é para burguês. Se os homens te pegar, não vai me aguentar. Senão o bicho pega e eu posso te matar. Aqui fora ou lá na CPP, os caras lá de dentro não vão te conhecer. Aí cê pode crer que o bicho vai pegar, porque Zona Sul é nossa área, pode crer então. Zona Sul é nossa área, pode crer irmão. Zona Sul é nossa área, pode crer então. Zona Sul é nossa área, da qual estamos falando que os manos por aqui estão se acabando por drogas intrigadas, por motivos banais. Se a polícia ganha muito, o traficante ganha mais. Usando a molecada pra poder enriquecer. Os cara tem dinheiro, os boca tem poder. Quem tá no crime tem dinheiro pra gastar. Tem muita puta e muita droga pra fumar. Tô seguindo todo dia então, ele vai sem parar. A droga já tá pouca, já tá pra terminar. Na segunda-feira chega o carregamento. Os caras lá da área já está por dentro. Os caras do PA que vem cá para comprar uma lata de merda pra misturar no raposão. Vem descendo uma carreta. Aí mano, não sei não. Os caras é limpeza, é lá da retenção. Vem cá para pegar um bagulho do bom, porque Zona Sul é nossa área, pode crer então. Zona Sul é nossa área, pode crer irmão. Zona Sul é nossa área, pode crer então. Zona Sul, periferia. Yeah.